não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Só você não vê, finge que não sabe, e eu estou sofrendo por causa de você. Sono que não vem, luzes da cidade, e eu me sinto só por causa de você. A felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Porque até sou capaz de atender.